sei que demorei pra tomar essa decisão de te assumir pro mundo inteiro. Por favor, não casa não. Fiquei sabendo que você já marcou o dia do seu casamento. Eu não tô mais entendendo. Como pode alguém esquecer tão fácil assim o nosso amor? O nosso amor. Por favor, não casa não. Cancela. Não casa não. Tá casando por causa de um filho. Eu te assumo e assumo o menino. Casa comigo. Cancela, meu amor. Eu sei que errei, mas eu te amo. Fiquei sabendo que você já marcou o dia do seu casamento. Eu não tô mais entendendo. Como pode alguém esquecer tão fácil assim o nosso amor? De um filho, eu te assumo e assumo.